9146, voe 366. Controle, boa tarde, Xanaia 6201. Oi, Xanaia 6201, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360, saída da EL, Xanaia 6201. Autorizo com referência uma Leda? Oi, Leda 6201. É, se possível, Leda, Xanaia 6201. Xanaia 6201, voe Leda. Graço, 6201, Leda, tá presente. Pouso, ganha meia. Passamos direto até o Papá, no solo Alt 45, autorizado backtrack, táxi via pista, taxiway Oscar, estacionar frequência livre, será coordenado o combustível. Boa noite, 69 visual com tráfego da companhia sinal para pouso no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter no zero. Voo 1869. Com a companhia alinhar e manter no zero. Boa noite, 69. Palma, eu acho que a Mike Yankee prossiga. Então, estacionar na frequência livre. Acho que a Mike Yankee confirmando que o B13 mantém condições visuais no 1500 pés. É posse no farol de Itapuã. Mas quem é que foi direto para o Japão a fim de evitar a área do carnaval? Voo 6, 5 milhas oeste da posição certa 368, resumo a navegação, voo certo 368 para o RNAS. Para o 368, rota Voo 6. Direita, chame controle de solo em 1-2-1, décima 1, uma boa tarde. Direita, após 2-1-1, no movimento. Para o 6143. Autorizado 6143, a posse estabilizada na RNAS. 6143. Oi. Decolagem no zero, boa noite, 69. Bono 869, decolar 250, chame controle Salvador, nenhum no 20, decima 8. 208, Bono 869. Bono 6, segue tráfego 12 horas e 7 milhas com 160 de grau de Alfa 320 da Avianca. 7, Bono 6. Controle Salvador, Bono 869, passa 1600 na Arbor. Bono 869, subiu mantém nível de voo 360 via sair da Arbor. 360 na Arbor, voo 1869. O Bono 6, desce para 2500, reporte estabilizado na RNAV. 500, passará estabilizado, Bono 6. Estabilizado, sinal da 1-0. Chame turno no 8, decimal 95. 8-9-5-6-1-3-4. Azul 2591. Azul 2591, 3 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Sub mantém a nível de voo 60, chame controle ideal, frequência 120, decimal 1. Papa Romeu, Serra Lima, para a descida. Eu, Serra Lima, desça para 5 mil pés, quem negar, nós 0 no 4. 5 mil. Oxana 6201, chame Centro Recife. Frequência 25 decimal 1, alterno 28 decimal 8. 251288, chinês 201, boa. Bono 869, vou Elefa. Elefa, 869. O Serra Lima é homologado RNAV? Positivo. 0 graus 1 0 9. Reduzindo, vou chamar a torre 1895. Está estabilizado já. Torre Salvador, rompa 1-6. Rumba 1-6, mantenha a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego número 1, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. 7, vai aguardar a pista livre. Romeu Quilo Serra Lima, voo interno 366 para a RNAV, desça para 2500 pés, autorizado, reposto estabilizado. 366, 2500 pés, Oxum 1 estabilizado, Oxum 1 estabilizado. Oxaner 6143 no solo 55, libera a direita, controle solo 211. 1 no 6, autorizado pista no 0, vento 140 graus, 10 nós. Tudo bem, autorizado pouso no 0, está abaixado, travado. Boa noite, 69, chama centro Recife, frequência no 2,5 decimal 0. Alterna 128 decimal 8. Recife 260, 1282. Uma boa tarde, Zoro 869. Kilo Serra Lima interceptando aqui o 366. Kilo Serra Lima, complete a aproximação, chama em torno no 8 decimal 95. 295, uma boa tarde. O solo aos 58, condições de efetuar o backtrack, livrar taxiway hotel agilizando? Negativo. Tente, reporte no taxiway hotel pista livre. Passar no hotel livre. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu Kilo Serra Lima. Papa Romeu Kilo Serra Lima, boa tarde, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Gente, tem intenções de pouso no 7 a partir do 372. Gente, Kilo Serra Lima, reporte passando 372, Serra Vito 372 para o cancelamento. Gente, reportará. Rumo no meu estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde, daqui a pouco. Quilo Serra Lima, passando 372, solicita cancelamento da presente. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, plano instrumento cancelado 2000, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final no 7, ajuste no 0 no 4. Sim, chamada final, Quilo Serra Lima. Camaquinha que chama em torno no 8 decimal 95. Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike e aqui. Papa Romeu, Oscar, Mike e aqui, Torre Salvador. Retorno aqui, Manati, proximidade de Tambor, um minuto fora, na 2070, para ingresso e pouso na 17, parte 4. Gente, Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento final 1-0 da presente, informa o tráfego King Air ingressando o final pista no 7. Agora, reporte eixo final 1-0 livre, não há tráfego a reportar, apenas tráfego agora no final para pouso. Ok, representação curva na esquerda para o cruzamento final da 10. Oscar Mike Yankee. Papa Romeu Quilo, Serra Lima, pouso autorizado, pista no 7, o vento 1-40 graus, 1-0 nós. Gente, livre pouso para o Quilo, Serra Lima. Quilo Serra Lima, no solo 03, local de estacionamento? É direita, é direita. Frente, libera direita, tá que foi papá, ao estacionar frequência livre. O bebeiro Asquisque, mantenha condições visuais, 0.500 pés, que negar no 0.94, reporte para LIP. Ajuste no 0.94, agora para a LIP, não levará a frente. Juliette, Hotel Papá. Regressão na chão e pronto para o táxi. O Mike Yankee ligou o Extra 10 para a base pela direita no 7. O Mike Yankee, povo autorizado, pistão no 7, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 nós. Autorizado por 1 a 7, Oscar Mike Yankee. Papa, aguarde para o táxi. Oscar Mike 3, confirma o local de estacionamento. As 4. Sim. Sim. Batango, Oscar, Golf, Uniforme. Prossiga. Oscar, mais quieto. Oscar, mais quieto. Confirma autorizado o pouso 97. Afirmo, Oscar, mais quieto. Pouso autorizado, pista 97, vento 120 graus, 109. 7, autorizado 97. Presidente, hotel Papá, autorizado táxi. Reporte na táxi periódica. 100, decida a critério do comandante, mantém separação com o solo, que é negar no 094, foi na proa de Amã para a chegada a Amã. Juliette, o teu papai aguarde a aeronave final para pouso. Maquiã, que considera o solo a 08, prossiga o taxiamento aéreo um pouco à frente, apenas para a aeronave no, mantendo o ponto de espera, livrar a taxa e ingressar na cabeceira, por gentileza. Ok. Taxiamento aéreo, aeronave está livrada, pessoal. Hotel Papá, após o tráfego superado, autorizado ingresso, pista, reporte alinhado e pronto. Oscar Maquianque, assim que a taxa estiver liberada, autorizado ingresso. Oscar, vamos estacionar a frequência livre. Uma boa tarde, grata. Gente, Juliette, eu tô pra pagar de pista livre. Caso 2712 pronto? Pronto, azul 2712. Gente, azul 2712, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus, ou no 09. Alinhar e decolar, azul 2712. Juliette, eu tô pra pagar, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 20 graus, ou no 09. Atenta a banda de passos do setor de decolagem. Pegou cuneiforme e teria sido a critério até 4 mil pés, que é legal na 094. Desce até o papá, decolado Zuno 1, repassando através do farol, restrito no 1500 pés. Vai repassar através do farol, restrito 1580, até o papá. Azul 4206, mantenha o ponto de espera. 4206, manterá. Azul 4206, na escuta. 4206, na sua escuta. Estamos em coordenação com o controle. O mesmo informou que a sua decolagem em relação ao ATR da companhia à frente deverá ser após 10 minutos. Tem condições de prosseguir ao invés do nível 150, 170? Afirmativa, a gente já coordenou a mudança de nível 3.10, já foi feito a CHG com tempo. Já tinha um limitante da aeronave, mas já foi cumprido. A gente foi coordenado com o centro nível 3.10? Estimativa, se a CHG decola e já coordena com o centro, sobe direto para o 3.0, aí não tem problema de completar com a TR. Gente, aguarde coordenação, por gentileza. Se a senhora tiver o 2712 inicial, aceita, só não precisa ficar esperando o solo e a gente coordena aí. Salvador Azul 2712, alinhado e pronto na 1.0. Para a torre. Azul 2712 alinhado e pronto. 2712, decolagem autorizada, pista 10, vento 140 graus, 109. Livre decolagem, Azul 2712. Azul 4206, em coordenação com o controle Salvador, modifique da presente o nível para 190. 190. Inicialmente nível 190, Azul 4206. Após a rolagem da TR da companhia, autorizada alinhar e manter pista 10. Vou dar Salvador, não vem para a frente, pro da rotatória, visual com o campo. O Romeu November, acho que isso é autorizado ingresso final 1-7, recorte curta final. Autorizado ingresso final 1-7, reporta na curta, isso. Azul 4206 ainda mantém a presente posição, aguardando instruções. Informo agora ao nível 3.10 autorizado de acordo com o centro. Aerovia Bezulu 1.7, perfil de saída Puca, transição Caju e o transponder 5.162. Puca Caju 5.162 e o nível 3.10 em coordenação, 4206. Correto. Livre para o controle. Salvador em 120, decimal 8, mogou. 208, obrigado. Atravessa o farol da barra, Juliana. Sete, eu tô com a Patrulha Espera e Controle, número 20, décima 8. 208, obrigado, papá. Confirme matrícula para o controle. Confirme matrícula para o controle. Indicativo completo. Controle azul 2712. Azul 2712, contato radar de decolagem, suba para nível de voo no 50, direto Conde. No 50, direto Conde. Senhores, Salvador, muito boa tarde, panela Julieta, alocada retorno. Julieta Papá, mantenha condições visuais, número 510. Legal na 094, informa para olhar para o destino. Destino seria 260, ficaria muito dobrado, regularizado. Seja para passar direto o destino, subindo inicialmente até 3.500 pés. 3.500, todos desviam, grato, Juliana, está bom. Vou dar outra máquina, escuta. Papa, uniforme, Charlie, encerração, prossiga. Charlie, tango, negativa altimetria. Zero vento, 130 graus, 10 nós. Luciano, azul, 4206. Tango Oscar, curva informe, vetora sobre esse pensamento, curva esquerda para o 090, limite radial 310 de Salvador. Esquerda 090, limite radial 310 de Salvador, curva uniforme. Papatango, Charlie, até papá, sub inicialmente até nível de voo 055. Lima Delta Mike, desça para 4 mil pés, QNH 10094, tem condições de efetuar as naves? Afirmativo, 4 mil, Lima Delta Mike, solicita a sua ajuda. Lima Delta Mike, confirme, o procedimento é o R-Nave. No Serra Victor 366, Lima Delta Mike. Lima Delta Mike, vou inserto 366 para o R-Nave. Juliette Itapapá, submantenha nível de voo 085, Juliette Itapapá. Salvador, boa tarde, voo 9. Voo 966, adeus a via chegada Mari para nível de voo 050, QNH 104. 050, voo 9. Salvador, boa tarde, azul 4206, Pucajama, Aracaju. Horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando 2 mil pés em subida para nível de voo 085. Cliente, Mike. Controle, Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 310 via saída Puca. Via Puca, 310, 4206. 4206, vou direto Jamo. Direto Jamo. Lima Delta Mike, desça para 2500 pés, que é legal no 0104. 2500, ajustado no 0104, Mike. Controle, Golf Uniforme, só que tem dentro do Golf, está vendo aqui? Dente, ótica, Golf Uniforme. Passamos direto para cá, quando possível informe seu estimado de pouso. Ciência autorizada, efetuado backtrack, taxi via pista, reforça taxi Ferro Romeo, pista livre. Obrigado, direto para cá. Confirme direto para papá o estimado de pouso. Estimado 2200 copiado. Azul 4206, informa o tráfego 11 horas 9 milhas, rumo nordeste, cruzando em vez de voo 00 em subida para 150. Gente, 4206, não te quero. Voo no 645, decolado 22, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 4208, no 645, boa tarde. Golfo uniforme, curva direita, proa 150, limite radial 280 do VR de Salvador. Direita 150, limite radial 280 de Salvador, Salvador, boa tarde, voo no 645, saída da EL. Voo no 645, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. Via saída da EL, subindo para 360, voo no 645. Capatango, Oscar, Golfo Uniforme, 15 milhas para oeste da posição Duna, resuma a navegação, voo Duna para o NDB Zulu. Bom dia, Duna, agora esquerda, Golfo Uniforme, passando 4500 para 040. 045-040, Golfo Uniforme. Acho que o Golfo Uniforme desça para 3 mil pés. Permitiu, Golfo Uniforme. Isso é outra data, prossiga. Receptor Hotel Delta, confirme transponder acionado. Sente, Receptor Hotel Delta, cheque transponder, não recebo mesmo. Receptor Hotel Delta, sente minha função, Receptor Hotel Delta. Bem. O voo 966, solicita a proa do 369. Voo 966, mantenha a proa de TAP, após de TAP, certo 366 para o R9. Na proa de Mari, voo 966. Sente, voo 966. Voo e Mari, após Mari e TAP. Após TAP, certo 366 para o Renato. Capatão, Oscar, Golfo Uniforme, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento NDB Zulu. Reporte visual com campo. Ô, Vitinho, para 2 mil, reportar visual com campo, Golfo Uniforme. R9-10-0, Lima Delta Mike. Lima Delta Mike, chama em torno no 8, decimal 9-5. Manda por 8-9-5, Mike, boa. Torre Salvador, boa. Papatango Lima Delta Mike, final R9-10-0. Papatango Lima Delta Mike, boa. Repartição do Serra Vitor 372, ajuste 1-0 no 4. Reportará a Serra Vitor 372, Lima Delta Mike. 6 horas e 8 minutos. Gente, 4206, pode chamar o centro? Aguarde, 4206. Dá pra voar Aracaju direto? Aguarde, Azul 4206. Confiou, senhor. Azul 4206, aguarde. Confirma da nave. Eu estou em 0 graus, 109. Nível pós 0, Lima Delta Mike. Azul 4206, sendo transponder 5152. 5152, transponder. Azul 4206, vou em Romeo Fox 09. Maravilha, Romeo Fox 09. Azul 4206, seu ótimo na identificação. Afirmativo, coloquei o código 5152 e identifiquei com a senhora foi pela radar. Gente, Azul 4206, voo em Romeo Fox 08, chame o centro Recife, frequente no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 285, 25, 45, obrigado. Confirma aeronave. Gol 1645, chame o centro Recife, frequência 25 decimal 1, alterno 28 decimal 8. Recife 251-288, 1645, boa tarde. Tá 3897, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Campo, Golf e Uniforme. Acho que o Golf Uniforme chama em torno no 8 decimal, 9,5. 18,95 vai chamar Golf Uniforme. Verão da direita, 2-1. 2-1 no 9? 2-1 no 1. 2-1 no 1. Oi, boa tarde, Golf e Uniforme. Passou Duna, reportará Simbra, pouso pista 10. Papatão, mostra Golf Uniforme, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informe o voo está alinhando, iniciará a rolagem, ajuste no 0 no 4. Positivo, não se escuta Golf Uniforme. Tá 3897, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 1 no 0 nós. Decolagem 1 no 0, tá 3897. 3897, decolando 30, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, 3897, uma boa. Controle Salvador, uma boa tarde, está 3897, passando 1600. Com 3897. Simbra 36, Golf Uniforme. Papatão, Oscar, Golf Uniforme, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Para 320 via saída da Elsa, 3897. Estamos Juliette da Papá. Juliette da Papá, 51 milha sudoeste. Do Viagem de Salvador, serviço radar encerrado para serviço de informação alerta chama Centro Recife. Frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. Abandonando o sobrevivente com o Encílio, vai se deslocar para Paripe, mas o Vitor Hotel Delta. 10, Vitor Hotel Delta. Rombo no meio, boa tarde, mantenha ponto de espera. Chame controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3. 203 Aracaju, avisou Tecno 2. Lima, Delta Mike, autorizado o cruzamento, reporte na Papá Pista Livre. Oscar Golf Uniforme, solo 34, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Estaciona a frequência livre, Mike. Autoriza o Rumba 1 no 6. Negativo, Rumba 1 no 6. Ainda mantém o ponto de espera e informa o tráfego final para pouso no 0. Salvador, boa tarde, bom, 9h30. Boa Laguna 966, boa tarde, tráfego saturado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós, cheque trem. 20 pouso no zero, baixado travado. Me autorizaria a morte, por favor, 3, 2, 7. Aguarde, 3, 7. Atual mensagem 9 Victor, foca idente, descendente para o level 050, vai a Maya Arrival. Tenente 10, 1 foto. Tenente 10, 1 foto. Controle, papapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, aguarde. Sala 3897, vou em Motiva. Ótima, 3897, obrigado. Charlie Serra Romeu, prossiga. Charlie Serra Romeu, decolou de Serra Whisky, Delta Lima, locado 0131 no transponder, inicialmente sobrevoa em trás do poste, posteriormente pouso em Salvador, na escuta do controle. Papai Romeu, Charlie Serra Romeu, mantenha condições visuais 500 pés do QNH no 0114. QNH no 0114, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, repórter através do Parque Picasso. Serra Romeu, confirme o tipo de equipamento? Romeu 66, cara. A gente confirma o POB? Somos 5 no POB, já no através do Parque Picasso. Charlie Serra Romeu, mantenha espera sobre o através do Parque Picasso, guardando coordenação com a torre. Pois não, aguardo. Só 3897, chame o Centro Recife. Frequência no 26 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. 260, 288, 93897, uma boa. Dali se arrumou, eu chamei torno no 8 decimal 95. 8895, Charlie Serra Romeu. Papai Romeu Serra, Novembro Victor, Fly Serra Victor 360, Tirenave Procedure. Eu, Torre. Papai Charlie Serra Romeu decolou de Serra Whisky Delta Lima, inicialmente um sobrevoo em Praia do Forte, futuramente pouso em Salvador, se autorizado. Gente, Charlie Serra Romeu, condições do cruzamento 2 estão no zero da presente? Afirmativo, é visual do farol da barra, se possível, cruzamento da 28. Gente, vai prosseguir o setor sul após cruzar? Afirmativo. Sente, mantenha o setor aguardando autorização para o cruzamento, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, aguardo. Bom, no 966, no solo 39, libera direito, controle solo 121, no decimal 1. 121, boa. Na meia decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Zero fall, clear to final, é nave, pode ir, Stabs. Primeira nave. Patrulha 90, mantenha condições visuais no 1510. Será que seu transponder não recebo mesmo? 0, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208. 91, Robson 44, sobrevoando Paripia. Posição no momento, patrulha 10. Salvador, é o Rumba 16. Rumba 16, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 1110, autorizada a porta de meu pé direto com ele. Pode vir direto com o Rumba. Confirma a distância de Salvador, patrulha 10. Sente, patrulha 10, reposte CEASA, visual com campo. Seu data é a partir de visual com pulso. A 28. Salvador, é o Rumba 16? Possível Rumba 16. Possível coordenar pro Rumba 16 direto Campina Grande? Aguarde, Rumba 16, mantenha a proa de conde. A proa de conde. Golf uniforme autorizado, cruzamento da pista no 735, reporte na papapa, está livre. Bonomeia, será fazer algum procedimento em Campina Grande? Confirme. Bonomeia, será fazer algum procedimento em Campina Grande? Negativo. Tente transfere controle Salvador em 120, decimal 8, ajuste no 0 no 5. Muito grato, 1208. Sente a estação na sequência livre, Golfo Uniforme. O Rumba 16 tem pretensões de prosseguir direto para Natal. Se for melhor, prossegue direto para Natal com autorização. Feito, aguarde, Rumba 16. Controle, papapá, Joe, Tower 1, 8, 9, 5.